Boa noite a todos. Abrimos então o nosso ano de 2008, né, desejando um feliz ano novo para todos, né? Aqueles que a gente não se viu. E com certeza a gente abrindo mais um ano é sempre um motivo de renovação, motivação, seja porque a gente considera que uma nova etapa se inicia, né? Ou pelo menos a gente se apoiar em cima dessa nova etapa para renovar os nossos programas assim por diante, né? Então, é um prazer da gente recomeçar mais um ano, né? Lembramos sempre dos nossos recados, da importância da leitura. Temos a biblioteca com livros, fitas, documentários, palestras à disposição de todos, né? Dúvidas, perguntas, mesmo durante a palestra, podem interromper e perguntar. Lembramos do programa Renascer, todos os sábados, meio-dia, às 13 horas também, para indicar para as pessoas, né? Que às vezes não podem vir para casa, ou aproveitar também esse espaço para a gente ir adquirindo conhecimento, né? Enquanto a gente bota coisa boa para dentro da nossa cabeça, né? Do nosso coração, é isso que vai sair de nós, né? A gente tem que sempre lembrar disso. A boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, se nós botarmos coisas boas para dentro, com certeza, mais ânimo, mais saúde, mais satisfação, mais alegria vamos ter, né? Então, são aí oportunidades que são escolhas nossas, né? Então, ficamos à vontade, cruzar braços e pernas, fechar nossos olhos. Pacificar nossa mente, nosso coração, buscando nosso encontro interior, pensemos nas nossas propostas para esse ano 2008, com certeza cada um tem as suas, quais as falhas que temos que corrigir, mas também nos alimentemos das coisas boas que cada um tem, para que possa haver equilíbrio em nós mesmos, e assim ânimo, boa vontade, para conquistar nossos ideais. Com inspiração de nossos guias espirituais, Jesus nosso Mestre, pelo seu exemplo, sua luz, Deus nosso Pai, e possamos nós iniciar essas atividades, e também mais esse ano, com bastante ânimo, com bastante boa vontade, realmente, acreditando e confiando em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Mestre. Se buscarmos Ele dentro de nós, com certeza, nos encontraremos. Porque Deus está em toda parte, e Ele está dentro de nós também. E é ali que nós vamos mais profundamente senti-lo. Que sua luz nos alimente e sob suas bênçãos abrimos a palestra desta terça-feira. Que assim seja. O nosso tema de hoje, né, na nossa programação, que nós iniciamos em 2008, né, com um cronograma, né, de títulos de trabalhos para a gente fazer, né, vocês podem acompanhar, né, tem ali, deve ter aquele quadro lá, né, é o desafio de vencer-se a si mesmo. E isso a gente vai encontrar, né, em vários autores, e eu procurando na internet, né, só digitei lá, vencer-se a si mesmo, e surgiu na tela, né, um autor que foi Confúcio. Confúcio foi um mestre chinês que viveu de 551 a 479 antes de Cristo. Veja só, né, essa sabedoria vem de lá atrás ainda, 500 anos antes de Cristo, né. Eles já trabalhavam nesse sentido, para que as pessoas fossem se trabalhando e mudando a si mesmo. Vejam só, se nós somarmos 2000 anos de Cristo, mais os 500 aqui, que era o tema que Confúcio falava aos chineses na época, né, mas também sedimentava, se espalhava toda a humanidade, são 2500 anos. E ainda nós não conseguimos vencermos a nós mesmos. E o que é vencermos a nós mesmos? É? Para a gente, só para entendermos a sabedoria de alguém que trabalhava com isso, veja o que ele citava: a maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se cada vez. Isso são textos de Confúcio. Olhem só, a maior glória não é ficar de pé, mas levantar-se a cada vez. Por que que um cara de uma sabedoria dessas fala isso? Ele sabe que na vida, tem experiência, sabe que a vida é feita de altos e baixos, que todos nós, pelas nossas inferioridades, caímos, né? Então nós não vamos ficar sempre de pé, nós vamos cair também. Então a glória é saber levantar-se. E se nós soubermos nos levantar, consequentemente ficaremos sempre de pé, né? Ou muito pouco tempo na queda. Então, aí estaria a glória, né? Eles ainda assim, ó: ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Será que isso vale para os nossos dias? Ainda não vi ninguém que ame a virtude tanto quanto ama a beleza do corpo. Claro que não tinha se encontrado com Jesus Cristo e com os seres espiritualizados, né? Mas ele olhava para nós, né? No nosso nível. E ele dizia também, ó: haja antes de falar, e portanto fale de acordo com os seus atos. Vejam só, a gente tem a mania de falar, falar, falar, e não cumprir o que fala. Ele assim, faça, depois tu pode até falar. Então ele mostra que a atitude é que realmente vale, a atitude é que realmente muda, né? Exige muito de ti e espera pouco dos outros, assim evitarás muitos aborrecimentos. Olha só. Então, todas as coisas altamente profundas, né? Ou seja, trabalha contigo, e aí vem a questão própria, vencer-se a si mesmo. Exija bastante de ti e pouco dos outros. Tu vai evitar aborrecimentos. Quando tu cria muita expectativa e exige dos outros, você vai, na verdade, tropeçar-se, decepcionar automaticamente, porque os outros serão eles mesmos, e deverão ser eles mesmos, pelas suas propostas, pelas suas condições, pelos seus limites. E nós deveremos ser nós mesmos e respeitar os outros como são, né? E a última, assim, né, para a gente entender Confúcio, e depois vamos ver mais especificamente o que ele diz em relação a vencer-se a si mesmo. Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia da tua vida. Olha só, por quê? O teu trabalho, se tu está fazendo aquilo que tu gosta, será um prazer, não será um trabalho. Aquela dificuldade, aquele conceito de trabalho, que é coisa ruim que cada um tem. Cada um tem, não, muitos têm, né? Se você escolhe um trabalho que você gosta, é um prazer, você não vai trabalhar nem um dia da tua vida. Vejam só. Aí ele diz assim, ó: o caráter chinês está a dizer um homem a dois, ou seja, relacionado com o seu próximo. Vencer-se a si mesmo é a abertura de compreensão, solidariedade, amor, compaixão e compromisso com o outro. O que que isso tem a ver com vencer-se a si mesmo? Será que nós temos facilidades de entender o outro, de ser solidário com o outro, de ter compaixão com o outro? Para nós termos, temos que vencer nós mesmos, os nossos egoísmos, os nossos limites, né? As nossas percepções da vida só ao nosso modo. Vejam só aonde chega, né? E isso ele especifica um pouco melhor respondendo uma pergunta de um discípulo dele, né? Que perguntou a ele o que era Ren, no caso, no chinês, né? E o mestre respondeu: Ren é vencer-se a si mesmo e restaurar as relações sociais. É o que se chama humanidade. Se dia a dia nós vencermos a nós mesmos e assegurarmos as relações sociais, o mundo todo se tornará humano. A prática da humanidade começa por si mesmo ou pelos outros. A prática da humanidade começa no interior de cada pessoa, né? E aí o discípulo pergunta: peço-vos que me digais os passos a dar. Quais os passos a dar para vencer-se a si mesmo? O que não for correto, não se vê. O que não for correto, não se ouve. O que não for correto, não se diz. O que não for correto, não se faça. Eu acho que daí basta para a gente entender, né? As grandes dificuldades do vencer-se a si mesmo. Será que nós agimos dessa maneira? O que não for correto, nem olhamos, né? Não damos importância. Alguém nos diz alguma coisa, não está correto, faz de conta que não ouviu. Não ouve. Né? Se você souber de alguma coisa que não é correta, não diz. Esses são grandes desafios de vencer-se a si mesmo. Né? Claro que isso são alguns exemplos de tarefas que cada um de nós tem de vencer-se a si mesmo. Mas pensemos na prática de cada um de nós, a nossa vida, cada um na sua. Né? A gente sabe quais as dificuldades que tem. Os nossos calcanhares de Aquiles, né? Aonde nós nos irritamos mais? Aonde nós caímos mais no erro? O que nos influencia ou facilita com que caiamos em certos erros? Acabamos criando conflitos com as outras pessoas ou criando conflitos com nós mesmos, assim por diante. Quais são esses detalhes, né? E esses são os desafios. O quanto eu preciso investir para ajeitar esse ponto em mim? Cada um vai ter o seu, né? Então, esses desafios que vinham sendo trabalhados desde lá, como diz aqui, há 2.500 anos atrás, estão ainda como propostas de cada um de nós. E vão estar como propostas também adiante. Porque se hoje nós encontramos algo que precisamos vencer e com a luta, e não acontece rapidamente, com a luta nós conseguirmos vencer, lá na frente encontraremos uma outra coisa. Bom, agora esta eu venci, mas isso aqui ainda não está legal, está me trazendo alguns problemas aí. Então eu vou trabalhar essa outra parte aqui. Né? E quando nós realmente conseguirmos vencermos, né, será uma maravilha a vida, não tenha dúvida nenhuma. Né? Jesus, sob todos aqueles problemas que viveu, ou tantos outros seres iluminados que a gente tem notícia aos nossos olhos, eles realmente sofreram. Né? E fisicamente, ou até espiritualmente, poderiam até ter sofrido. Mas com certeza, lá no fundo, no seu interior, estavam pacíficos, não criavam doenças para si mesmos, né? Estavam alegres, de uma certa forma, porque, embora nos sofrimentos, eles sabiam o que estavam fazendo e para que estavam fazendo, a necessidade disso, né? E viviam na harmonia, na paz, com o universo, com Deus, consigo mesmos. Né? É como diz Confúcio aqui, o importante não é manter-se de pé, né? Mas saber levantar-se, a vitória está nisso, né? Eles também sabiam e tinham certeza disso. Por isso, naturalmente, viviam na sua harmonia, no seu bem-estar. Né? Como é possível dentro de um quadro conflituoso como é a humanidade toda. E por isso que tiveram coragem e se propuseram de vir até nós para nos esclarecer, para insistir em coisas básicas. Nós hoje estamos insistindo nessas coisas básicas de Confúcio, 2.500 anos depois. E assim, vamos aos poucos, né, tomando rédeas, cada um, pelo esforço, pela edificação que tem. Então esse é o desafio também de hoje, né, no tema da nossa palestra, que nós analisarmos quais os pontos que vamos vencer nos nossos desafios de 2008. Começamos um novo ano. Quais os pontos que nós vamos vencer? E se nós vencermos, chegar no final do ano, no final do mês seguinte, ou na semana seguinte, né, e tivermos vencido, poderemos comemorar. Com certeza, interiormente, estaremos pacificados, harmoniosos, porque vencemos mais uma etapa. Continuar, convido a colher.